tempos atrás, há tempos atrás eu fui a uma pequena cidade próximo a Paris, por nome de Versalhes. Na verdade, um povoado de Paris. E lá eu vi o que os meus olhos nunca haviam visto: a riqueza inexplicável que o ouro pode dar. E entrando ali em toda a riqueza, toda a forma que o ser humano pode mostrar de poder financeiro, me levaram até um lugar importantíssimo, com o pé direito mais alto que esta igreja. E foram nos levando de passo a passo para que nós conhecêssemos os locais onde estavam os aposentos reais, até que chegamos então a um ponto em que começaram a nos preparar, e em todos os lugares disseram: silêncio, você está indo para a sala do trono. Silêncio, reverência, você está indo para a sala do trono. E quando nós chegamos a uma porta enorme, eles nos disseram: aqui, para que se pudesse entrar na presença do rei, entrava-se curvado e só poderia levantar a sua face se o rei levantasse a mão e chamasse pelo nome. E ali o Senhor Deus deu a mim esta música, que diz sobre a importância de chegarmos na sala do trono. E eu fico pensando: o dia que eu entrar diante do meu rei e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez por mim o que eu não merecia. O Senhor sofreu, o Senhor gemeu, o Senhor morreu, o Seu sangue verteu, tudo para que eu tivesse acesso à sala do trono. E é sobre isso que nós nesse momento falamos, sobre o sofrimento de Jesus e sobre a hora que todos nós vamos chegar diante dele na sala do trono. Cante conosco.